verdadeiro e muito wannabe. Eu vivo pelo rap e eu tenho disposição. Repasso a mensagem que chegou na minha mão. Mestre de cerimônia, eu banco o que eu falo. Eu sei que represento até o fim, eu não me calo. Por isso minhas lanças são feitas de próprio punho. Rimas perfeitas são armas do meu rascunho. Coragem no rosto de quem nunca viu a vitória. Eu conto minha vida, eu vejo muitos contam a história. Não é vergonha fazer grana, independente tá na rua. Mixtape é um bom preço e cada um vende a sua. Quem tem garra e qualidade, eu sei que vão subir. Fake mentirosa, eu sei que todos vão cair. O caminho é árduo, nem todos vão seguir. Se a estrada é estreita, ela vai diminuir. Bolando a estratégia, eu vou conseguir. Na luta já estou, eu quero sobressair. Igual o William Wallace, não vou desistir. Sou o primeiro a entrar, último a sair. Por isso o sangue sai em cada traço da minha caneta. Eu vejo o rap se perdendo por debaixo da bombeta. É cultura, não é só letra, é muito mais que muita treta. Não é por tênis, nem jaqueta, não é por grana, nem buceta. Me perdoe pela raiva na argumentação. É que muitos deles fazem, mas não vem do coração. Mas que atitude, isso eu proponho. Isso é minha vida, isso não parece um sonho. Cada linha que eu rimo, eu vou mostrando meu valor. Novo líder tá nascendo, não sou eu que tô falando. Mal cheguei na cena, já tem nego comentando. Muito deles falam, poucos deles dormem. Me mantenho firme enquanto vários deles morrem. Minha mente sempre cheia, passeando em trás vazia. Meu Air Force aguenta um peso que ninguém conseguiria. Ayrton Senna já mostrou, o sonho é possível. Minha confiança é grande e eu me sinto invencível. Chame o Iceman, pois eu sou imbatível. Quer me definir, uma palavra tá incrível. Incrível igual Máximos em Roma. Preconceito tá morrendo, gravadoras tão em coma. Faculdade é doutor, rap é vagabundo. Vagabundo é o caralho. Quero mais do que dinheiro, porque é mais do que trabalho. Grave de um em um, meu CD eu tô vendendo. Pregando a humildade e no rap eu tô crescendo. A cada verso que sai, uma mente se abre. E os versos que saem, os verdadeiros já sabem. Filho do cifrão, não me cega, salve um caminho só. Não ouço vacilão, minha vontade é maior. Rap é compromisso e atitude.